Na Globo, o som do Brasil. ZYK 694, onda média 1.100 kHz. E ZYE 968, curta de 49 metros, 6.125 kHz. Rádio Globo São Paulo, primeiro lugar na Parada do Povo. Duas horas e 16. Globo! Cólicas menstruais, inflamações uterinas, indisposição? Você não tomou ainda a Saúde da Mulher? Viva a vida! Tome logo a Saúde da Mulher e passe aqueles dias tranquila. A Saúde da Mulher, o regulador perfeito da mulher ativa. Às 2 horas e 17, gente, 2 horas e 17, num oferecimento do Yves de Marchand, o horóscopo de Aquário. Evite ideias e sentimentos agressivos em relação a outras pessoas, o Aquário. Em relação às outras pessoas, vamos ter carinho, vamos ter compreensão. Já no amor, Aquário, novos admiradores. Você se sentirá tentado a flertar, a paquerar. Cuidado, cuidado. Cuidado com a tentação, Aquário. Peixes, sua maneira humana e compreensiva lhe trará mil recompensas. Mil recompensas, peixes. Humano, compreensivo, assim, peixes. No amor, seu coração sentirá grande ternura em relação à pessoa amada. Grande ternura, grande carinho. Agora, seria importante você saber manifestar esse amor, certo, peixes? A pessoa amada tem que sentir que você está amando, né? É isso. São 2 horas e 18. Yves de Marchand, desodorante gostoso, desodorante feminino para mulher realmente que sabe exigir o melhor, que sabe que ela é muito importante, sabe dar valor a si mesma. Ela pede Yves. Ela exige desodorante Yves. 12 horas. Essa aí já é um sucesso. E tenho eu a impressão de que vai ser um dos maiores sucessos deste fim de ano. Moacir Franco, dele e do Marco Silvestre. O Milagre de São Sebastião. Era alta madrugada, já cansado da jornada, eu voltava pro meu lar. Quando apareceu no escuro, me encostando contra o muro, um ladrão pra me assaltar. Com revólver no pescoço, ainda expliquei pro moço, tenho um filho pra criar. Sou arrimo de família, leva tudo, me humilha, mas não queira me matar. Ah, escravo da maldade, começou a me maltratar. Pra ver se eu tinha medo, antes de puxar o dedo, ele me mandou rezar. Eu nunca tinha rezado, eu que era só pecado, implorei por salvação. Elevei meu pensamento e descobri nesse momento o que é ter religião. Ave Maria, aleluia, ave Maria. Um clarão apareceu, minha vista escureceu e o bandido desmaiou. Morreu, não teve jeito, com uma flecha no peito, sem saber quem atirou. Nessa hora a gente grita, pega, chora e acredita que o milagre aconteceu. De joelho na calçada, perguntei com voz cansada, quem será que me atendeu? Ah, alegria me aquecendo quando entrei na catedral. Cada santo que eu via, eu